meus joelhos calejados. Outra noite estou aqui, Senhor. Meu corpo está tão cansado, mas me esforcei um pouco que aqui estou. As minhas palavras são tão simples, pra ser sincero eu nem sei falar. Me aceite desse jeito, sou humano. Tu és santo, eu sei, entenderá. É que às vezes sou tomado pelo medo e me esqueço que tudo podes fazer. Sou levado até pelos meus anseios e como eles dá vontade de morrer. Aí me lembro que falaste com Moisés e em meio à sarça ele pôde te ouvir. Sendo assim, me ajoelho aos teus pés, a ouvir tua voz, Senhor, estou aqui. É de joelho que eu entrego sem reserva tudo ao meu Senhor. Conto pra Ele meus anseios e a minha dor. E ajoelhar eu levanto ele do trono, que me responde, pede o que queres, porque eu atento aqui estou e sempre pronto para responder o teu amor. Eu sou teu pai, sou teu amigo, sou teu dono. Anseios e a minha dor, e ajoelhado eu levanto ele do trono, que me responde, pede o que queres, porque eu atento aqui estou e sempre pronto para responder o teu clamor. Eu sou teu pai, sou teu amigo, sou teu dono. Eu sou teu pai, sou teu amigo, sou teu dono.